sabemos que estavas com muita pele. Nem deu para saber o que tens feito. Estás realmente bem. E aí, estás bem? Eu sei que aos poucos as coisas vão se organizar. Não precisas te preocupar. Eu tô bem. E eu tenho saído com umas girls para relaxar. Nada sério, mas está a ajudar. Acho que tô a conseguir viver sem ti aqui. And I'm doing my thing. Don't care about me. Já consigo olhar para ti firme e encarar-te, sem ter de virar a cara ou fingir para falar-te. Acho que finalmente estou a dominar meu heart. I believe. Posso não estar feliz, mas estou bem. Estou bem. Posso não estar feliz, mas estou bem. Posso não estar feliz, mas estou bem. Estou bem, estou bem. Estou bem, estou bem. Books are day, chill all the weekends. Late nights, early mornings, life still spitting. Meeting my niggas for the studio sessions. Não quero e nem estou a dar-me time para pensar em ti. Yeah, acho que estou a sair-me bem. Pelo menos estou melhor do que imaginei. But baby, I don't give a damn. Na verdade, baby, acho que já me acostumei com babies que fazem assim como tu. Entram na minha vida e convencem-me que é true. O love, as words que dizem bem smooth no meu ouvido. Shit self rule. É sempre o mesmo desfecho. Saio sempre magoado e nunca aprendo. But baby, I'm okay. Better estar alone que ser um hard slave. Tô bem. Posso não estar feliz, mas estou bem. Tô bem. Posso não estar feliz, mas estou bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Estás realmente bem. But it's too hard right now. Isso está a killar-me. Eu tentei fingir que não, mas isso me está a consumir. E quando te vejo around com outro freak, baby, eu fico down. É mentira, eu não tô nada bem, não. Não tô bem.